Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de junho, em discussão única, o projeto de lei complementar 17 de 2013, em que os deputados André Corrêa, do PSD, e Paulo Melo, do PMDB, que incluem os municípios de Cachoeira de Macacu e Rio Bonito na lei complementar 87/97, que trata da região metropolitana do Rio. A medida, explica Corrêa, atende às reivindicações dos moradores que fazem muitas viagens à região atendida pelo Sistema Unificado de Transporte, atraído pela demanda por mão de obra. Isso é um sonho antigo, vai abaixar muito o custo do transporte de Cachoeira e Rio Bonito para o Rio, para Itaboraí. Né? Cachoeira hoje está muito mais, Cachoeira e Rio Bonito está muito mais integrada à região metropolitana do que a região serrana, por exemplo, de Friburgo, ou a região dos lagos, no caso de Rio Bonito. Isso vai permitir maior facilidade, por exemplo, nos programas Minha Casa Minha Vida, vai permitir a chegada do programa Bairro Novo, que é um programa de asfaltamento na região metropolitana. Enfim, uma série de benefícios para Cachoeira de Macacu e Rio Bonito. A inclusão destina-se especificamente a garantir às duas cidades a entrada do bilhete único. Reportagem de Fabiane Ventura.